E a fumaça vai engolindo desde num retrovisor. Não a vejo mais. Ele me disse que vai te colocar sobre a luz do refletor. Dinheiro no bolso, uma casa pra mamãe e pro papai e pros irmãos. É melhor se apressar, é hora de pra traseira do caminhão. De vitória para o mundo ela vai brilhar. Na janela, papai, que você clicar. Em todas as mentiras ela vai acreditar. Da revista de moda para a página policial. Parece que eu estou perdida, sozinha na escuridão. A luz no fim do túnel, não deixe se apagar e diga pra ela que eu estou a procurando. Tem alguém esperando você. Seu passaporte, seu documento e o seu sonho. Enxugue as suas lágrimas. Agora só falta retocar o seu batom. De vitória para o mundo ela vai brilhar. Na janela, papai, que você clicar. Em todas as mentiras ela vai acreditar. Da revista de para a página policial. Parece que eu estou perdida, sozinha na escuridão. Parece que não tem saída, ninguém pra me dar a mão. Mas se você encontrar a luz no fim do túnel, não deixe se apagar. Diga pra ela que eu estou a procurando e eu acabei de encontrar a luz no fim do túnel. Ela não vai se apagar e ela disse pra mim que está te esperando.